A rua fecha com a firma, no bonde só terrorista. No toque da nave na pista, aumenta o som de ladrão. Liga, liga que essa noite vira, os maloca chapa na quina. Fumaça do beck na brisa, no bate-volta é nó de função. Vários inimigos à volta, eu não coleciono, eu só conto as notas. Dinheiro que vai e que vem, elas gostam. A regra da casa é não pisa na bola. Cada um tem a sua verdade, tem sua versão, seu lado da moeda. O certo é o certo em qualquer lugar, permaneço certo sem esticar conversa. Segue a sina maldita na vila, pra poucos ter, muitos choram de Cherokee na cintura. Foram atrás do que sempre sonharam. Quem pisou de Nike no barro, andou de Corolla nas ruas de terra, deu esperança pros menores do bairro, que hoje tá de F-250. Liga essas nega que hoje nós é celadeiro. O fluxo aqui tá milhão, lindo, elegante, só bandido mal. Só menino bom, essas meninas não sabem onde tá se metendo. Nós é problema, não é solução. O bonde aqui é Paquistão, dá condição, mas não vende ilusão. A rua fecha com a firma, no bonde só terrorista. No toque da nave na pista, aumenta o som de ladrão. Liga, liga que essa noite vira, os maloca chapa na quina. Fumaça do beck na brisa, no bate-volta é nó de função. Hoje tamo sem limite pra descer pro asfalto de mente sagaz. Além do mais, grama gera grana pra ter as PT e as naves Sportline. Pra nós tá gold, depois tá zero na 7. Open bar de ladrão, cuzão. Chivas Valentines, no pente, no tambor, os moleque é função. Merecedor dos cordão, óleo de cifrão na quina. Em biga de bonde, no beco da fumaça, no peão na avenida. É brasa do beck, resenha do clique clack. Escama nervosa na mão dos meninos, riba pra ter cash, riba pra ter cash. Liga a favela, desce de bonde, bica na pista e vai. A noite tá gold, o beck é do bom, chapamento sagaz. Vamos envolvido, os moleque bandido. Na rua correndo risco, tô no convívio. Grama no pino, uísque no gelo, dinheiro e disse. A rua fecha com a firma, no bonde só terrorista. No toque da nave na pista, aumenta o som de ladrão. Liga, liga que essa noite vira, os maloca chapa na quina. Fumaça do beck na brisa, no bate-volta é nó de função. Sim, diário 20 nós pisa, gera cobiça, os moleque se arrisca. Fecha com a firma, as nave na pista, as interesseira sempre se atiça. Mal sabe elas que nós é problema de ponta a ponta. Um dia tô na de leste, no outro já tô em Ponta Porã. No pulso Ulisse Nardão, o kit é pesado é Pierre Cardan. O mesmo pecado só muda a maçã, dropando no baile até de manhã. Hoje tem Nike, hoje tá suave, olha as nave pra firma, olha só as correria. É do bom, do melhor, pra minha família, na luta diária, mais vale a conquista. Sou da Navegantes, lá do Santo Antônio, das ruas de barro, olha como nós tamo. Ouro no pescoço, meu traje Armani, portando ilegal, carregado elegante. A rua fecha com a firma, no bonde só terrorista. No toque da nave na pista, aumenta o som de ladrão. Liga, liga que essa noite vira, os maloca chapa na quina. Fumaça do beck na brisa, no bate-volta é nó de função.